Saúde Mental Sem Tabus. As problemáticas da saúde mental, discutidas e abordadas de uma forma simples, clara e acessível. Aqui na sua rádio, Saúde Mental Sem Tabus. Um programa de responsabilidade da Meta Alentejo, Associação para o Bem-Estar Psicossocial da Comunidade, em parceria com a RTA. Saúde Mental Sem Tabus. À segunda quarta-feira de cada mês, depois das 16 horas, na RTA. Rádio Telefonia do Alentejo. Olá, muito boa tarde. Vamos dar início a mais um programa Saúde Mental Sem Tabus para falar sobre a temática de hoje, que se insere nas terapias alternativas e saúde mental. Contamos com a presença do Dr. Daniel Guerra, psicólogo e presidente da Meta Alentejo, Associação para o Bem-Estar Psicossocial na Comunidade, e ainda do Dr. Rodrigo Pires, psicólogo desta mesma associação. Vamos então falar sobre a psicologia e tratamentos psicológicos sem evidência. Como já é habitual, gostamos então de dar as boas-vindas e agradecer mais uma vez a vossa participação. Olá, Daniel, muito Olá, boa tarde. Marina, boa Olá, tarde. Rodrigo. Olá. E a começar por perguntar aqui ao Daniel, que, aliás, ao referir, como já é hábito, o que é que vos levou a escolher este tema para falar aqui no programa de hoje? Sim, antes de mais, quero cumprimentá-la a si e cumprimentar também os nossos ouvintes. Achamos que seria importante falar com as pessoas lá em casa acerca deste tema, uma vez que não é incomum vermos ofertas de tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, mesmo que não sejam através destes termos, por parte de pessoas que não têm formação com técnicos de saúde. Infelizmente, isto é uma realidade no nosso país, não só no nosso país, mas como é do nosso país que falamos, aqui agora é uma realidade para a qual ainda não temos uma resposta tão adequada quanto seria desejável. Por um lado, é sabido que a saúde mental é uma área da saúde que sofre muito com subinvestimento. Isto leva a que a criação e melhoria de serviços de saúde mental de qualidade e aberta a todas as pessoas não seja tão rápida e adequada quanto nós precisamos. E, entretanto, estes problemas de saúde são condições que causam sofrimento muito significativo e qualquer pessoa que lide com eles procurará a ajuda que estiver ao seu alcance, fazendo com que acabe por estar exposta a estas práticas que, por várias razões, não sabemos se são verdadeiramente úteis. Portanto, isto não é um problema do subinvestimento, não há propriamente grande aposta na saúde mental, as pessoas não conseguem com facilidade recorrer aos tratamentos que são adequados e naturalmente que acabam por, de certa forma, se virar para qualquer lado e acabam por procurar apoio noutro lado. Em alguns casos a ajuda até pode revelar-se eficaz, noutro pode não mudar nada na vida da pessoa. O importante é também perceber que não é necessariamente verdade, que não existam consequências negativas dos tratamentos, que isto, quando falamos deste tipo de tratamentos alternativos, a questão é que muitas vezes, no caso da saúde mental em particular, porque é disso que falamos e que podemos e que temos autoridade para falar, muitas vezes as pessoas acham que posso experimentar, mas também mal não fará, e muitas vezes pode fazer muito mal, não só porque pode haver efeitos negativos pela intervenção propriamente dita, mas também porque o facto da pessoa estar a fazer aquela intervenção está a adiar a procura de ajuda adequada e, portanto, a condição de saúde vai agravar-se necessariamente. Existem estudos que provam que isso é possível acontecer, sendo que é ainda mais provável quando a pessoa que aplica a terapêutica não tem uma formação adequada para o fazer, nomeadamente em psicologia, em psiquiatria, em enfermagem ou nas restantes áreas científicas com ligação à saúde mental. Ora, se tivermos que comparar um tratamento que é muito estudado e outro sem estudos de eficácia, mais provavelmente poderão resultar problemas ou poderão haver problemas que são consequências de algo que não sabemos muito bem o que é que faz, de algo que foi do que em relação a algo que foi estudado a fundo e com rigor por muitas pessoas diferentes. Portanto, o facto de haver estudos e de haver investigações rigorosas que demonstram eficácia, e não só que demonstram eficácia, mas que demonstram a inexistência de efeitos negativos, é algo que devemos ter em conta e que diminui muito a probabilidade de a pessoa ter efeitos secundários nocivos quando procura apoio. Para além disto, existem também outras razões que nos ajudam a perceber um bocadinho de onde é que vem esta temática e porque é que ela é tão importante e porque é que as pessoas com problemas de saúde mental estão particularmente vulneráveis. As pessoas que lidam com problemas de saúde mental encontram-se numa situação de fragilidade devido ao estigma, isto é, acerca da vergonha e ao desconhecimento associado a estes problemas de saúde, o que faz com que tenham alguma dificuldade em saber qual é a melhor ajuda para o seu problema de saúde. E tudo isto, como se pode imaginar, leva a que exista um espaço para o aparecimento de formas de ajuda que poderão não sê-lo verdadeiramente formas de ajuda. Portanto, não é com tanta facilidade que alguém reconhece que tem um problema de saúde mental e que procura apoio para esse problema de saúde mental. É mais provável, portanto, que a pessoa procure de forma autónoma algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda, e é legítimo que o faça. O que isto significa é que a pessoa está um bocadinho mais desprotegida na procura de apoio e terá mais dificuldade em conseguir diferenciar aquilo que é um tratamento com evidência científica e com eficácia demonstrada de outra coisa que não é e que faz promessas muito, muito suspeitas. pedi então ao Daniel um exemplo mais concreto para que os nossos ouvintes lá em casa também percebam melhor do que é que estamos a falar. Sim, obviamente que sim, mas antes de mais queremos começar por dizer que não é a nossa intenção fazer uma condenação das entidades que estão associadas a estas práticas, portanto não vamos apontar diretamente nenhum tipo de entidade, nenhum tipo de prática em particular, até porque, de certa forma, podemos dar o benefício da dúvida, mas contudo sentimos que enquanto profissionais de saúde temos o dever de alertar as pessoas para o facto que existem efetivamente cuidados de saúde apropriados aos quais devem recorrer sempre que tiverem algum sinal de problemas ou dificuldades associados à sua saúde mental. O que não significa que a pessoa não possa, em conjunção, fazer uma série de outras coisas que possam ajudá-la. Na verdade, para a maior parte dos problemas de saúde mental, a realização de atividades que faz a pessoa sentir-se útil, que faz a pessoa sentir-se eficaz, que faz a pessoa conseguir ter um sentido para a sua vida, é um complemento importante e fundamental. Não podemos é confundir um complemento importante ao tratamento em si mesmo e àquilo que é essencial e fundamental. Podemos até falar de uma situação que ocorreu aqui em Évora há relativamente pouco tempo e com a qual ficámos preocupados. Circulou nas redes sociais uma publicação de um panfleto acerca de um local que oferecia ajuda gratuitamente para a resolução de problemas pessoais. Que é logo algo que devemos suspeitar é quando esta ajuda é oferecida gratuitamente e não se trata de um serviço público. O folheto fazia uma listagem de diversos sintomas muito gerais, muitos dos quais facilmente presentes em situações de problemas de saúde mental ou sofrimento psicológico, como, por exemplo, fazia a pessoa pensar se estava deprimido, se tinha ansiedade, se tinha complexos, se pensava em suicídio, se ouvia vozes, se tinha dificuldade em dormir, entre outros. E o panfleto dizia ainda que, em caso de três, desde os muitos eram, sei lá, imagino, 20 ou 30 sintomas listados, a pessoa precisaria de ajuda e, em caso de 5, precisaria de ajuda urgente e, em caso de 7, correria o risco de vida. E, por fim, confiava, apelava à confiança no especialista que administraria o tratamento, embora nunca dizendo qual era a sua especialidade, nem qual é que era a formação que aquele especialista teria tido para fazer aquilo. E toda esta apresentação do suposto problema parece um bocadinho aleatória e feita para chocar e para sensibilizar mais as pessoas e para fazer as pessoas ficarem mais preocupadas. Por exemplo, não há uma explicação porque é que aquele número de sintomas, e porque não um sintoma, ou mesmo 4 ou 6, eles apresentam que se a pessoa tiver 3 sintomas tem de estar muito preocupada. E não explica qual é o racional que poderá estar por trás daquilo, e depois apresenta um número muito diminuto numa lista muito grande. Yep. Portanto, em 30 haver 3, quase todas as pessoas vão ter 3 do que ali estava, exato. E depois, se uma pessoa tivesse os 10 sintomas daquela lista, o que é que aquilo quereria dizer? Eles falam... 7 já era risco de vida, não é? Exatamente. E depois essa questão, o que é risco de vida? Portanto, diriam apenas isto de uma forma para chocar a pessoa. Risco de vida, de que forma a pessoa... Que alguém mais vulnerável queria ficar ainda mais suscetível de... Sim, obviamente. De olhar para isto e ficar... E é uma grande desonestidade fazer as pessoas ficarem preocupadas desta forma. Mas o que é risco de vida? A pessoa tem maior probabilidade de ocorrência de uma doença cardiovascular ou tem maior probabilidade de ocorrência de um acidente. Portanto, falam aqui em risco de vida sem clarificar exatamente o que é. E outro dado importante também é que não era dada qualquer informação acerca da intensidade destes sintomas. E a intensidade é muito significativa quando falamos em problemas de saúde mental. Porque... Contrariamente ao que muitas pessoas pensam, àquilo que intuitivamente podemos pensar, os problemas de saúde mental são uma questão de grau e não um problema que fica completamente à parte. Uma pessoa que está deprimida não tem uma emoção diferente daquela que nós temos no dia-a-dia. Neste caso falamos de tristeza ou de humor deprimido. Tem a mesma emoção que nós temos num grau muito diferente. Uma pessoa que tem uma perturbação de ansiedade não tem uma coisa diferente do que aquilo que nós temos no dia-a-dia, que é a ansiedade. Tem uma coisa que todos nós sentimos, mas num grau diferente, muito mais exacerbado, que interfere com o funcionamento. E quando estamos perante uma lista de sintomas que não faz menção à intensidade, fica a ideia de que só estar triste ou só ter pensamentos sobre determinado assunto é um problema em si mesmo, quando o problema será se esses problemas existirem em grau muito, muito significativo. E, portanto, aqui é mais uma das coisas que queremos chamar a atenção, é que o facto de apresentar uma grande lista de sintomas e da pessoa preencher um ou outro exige uma avaliação muito mais cuidada do que simplesmente dizer que sim ou não. E por isso é que existe um técnico de saúde que pode avaliar se a tristeza que a pessoa sente, com a ajuda da pessoa e com aquilo que ela relata ser o seu sofrimento, se é ou não acima da média, desproporcional em relação àquilo que podia ser e se interfere com o funcionamento ou não. E, portanto, aqui também este exemplo da tristeza ou do estar deprimido, ninguém... está clinicamente deprimido por estar um ou dois dias desanimado ou sem esperança. Há um período de tempo maior em que isto tende a acontecer para que nós, os técnicos de saúde, possamos dizer que alguém está efetivamente deprimido e que tem uma depressão do ponto de vista clínico. e, portanto, não me querendo repetir, mas sublinhando outra vez, a falta de intensidade destes supostos sintomas de alarme mostra que a informação tem muita tendência a causar alarme, preocupação e mesmo medo nas pessoas que podem ter contacto com esta informação, sem apresentar nenhum tipo de explicação mais adequada, nem nenhum tipo de credibilidade do ponto de vista da formação das pessoas que estão a fazer aquilo. Quando estamos perante uma situação destas, em que não sabemos bem que ajuda nos está a ser dada, podemos e devemos desconfiar, naturalmente, mas o mesmo deve ser feito em relação aos técnicos de saúde. Acho que se um técnico de saúde nos está a prestar uma informação que nós não estamos a compreender bem ou que não estamos a achar que é adequada a nós, temos o direito de pedir clarificação e qualquer bom técnico de saúde fará um esforço para explicar melhor aquilo que está a acontecer. Portanto, não estamos a dizer que devemos olhar para a desconfiança só para determinada coisa e para a outra devemos aceitar incondicionalmente. Sim. Acho que o ceticismo faz parte da sensatez e, portanto, e também deve ser dirigido a todas as outras práticas. Mas que neste caso em particular há assim luzes vermelhas que ligam logo muito alto e que nos dizem que há aqui coisas que não devemos confiar à partida. Sempre que possível, se tivermos alguns destes sintomas, podemos dirigir-nos aos técnicos de saúde mental e consultar-nos acerca do que se passa connosco, pois podem ser sinais que nos permitem saber se a nossa saúde está fragilizada ou se necessitamos de cuidados de saúde. E em que é que a psicologia difere deste tipo de terapias? Como é que nós fazemos aqui esta distinção? É importante, porque há, muitas vezes as pessoas põem no mesmo saco a psicologia com formas de tratamento ou de intervenção que não são tão conhecidas. E a diferença principal é o facto de a psicologia poder e ser estudada de forma rigorosa. E quando falamos em estudo, há muitas vezes parece um bocado o chavão dizer que há estudos que dizem, mas não se explica o que é que quer dizer com um estudo. Portanto, quando falamos num estudo, dizemos isto de forma muito clara. Temos um determinado tratamento, portanto, eu digo que tenho qualquer coisa, uma intervenção que ajuda na depressão. E, portanto, pego num grupo grande de pessoas, e tem de ser um grupo muito grande, portanto, uma amostra, mandar um número para o ar, mas já seria significativa se tivesse 1000 pessoas, e todas aquelas pessoas têm o mesmo problema. Portanto, têm a mesma condição dentro daquilo que é possível. Estão todas deprimidas, estão todas tristes, mais ou menos no mesmo grau, têm todas a mesma interferência com o funcionamento. E pegamos noutro grupo de pessoas, exatamente com as mesmas características, ao qual não aplicamos o tratamento. Portanto, temos dois grupos. Um dos grupos recebe a intervenção que eu estou a dizer que é eficaz, o outro não recebe. E de uma forma muito simples, o que vou fazer é, passado algum tempo, vou medir as mesmas variáveis. Portanto, vou perceber, será que o grupo a quem eu fiz este tratamento melhorou? E melhorou mais do que o grupo a quem eu não interferi, em que eu não fiz nenhum tipo de intervenção. O mesmo procedimento pode ter mesmo muito mais detalhes, estamos a simplificar o método científico, mas este é aquilo que é fundamental. Portanto, quando estamos perante um tipo de tratamento ou intervenção que não segue este modelo, que não permitiu às pessoas perceber se quando não administramos o tratamento isso é pior do que quando administramos o tratamento, não podemos falar em estudos, ou os estudos não são adequados. E, portanto, este é o procedimento muito que nós estamos aqui a simplificar muito, para que os nossos ouvintes consigam perceber o que é o método científico. Isto é completamente diferente do que reunir 20 pessoas e aquelas pessoas dizerem sim, comigo resultou. Não há um outro grupo de pessoas que não tenham recebido aquela intervenção e que possa dizer que aquilo foi pior do que receber a intervenção. Falta aqui um grupo de controlo para poder Exatamente. Fazer esta E muitas vezes, né? É verdade, falta um grupo de controlo, a expressão é mesmo essa. E muitas vezes o que acontece é que os problemas que as pessoas dizem que são solucionáveis são coisas que provavelmente passariam com o tempo também. Posso dar o exemplo das enxaquecas ou das dores de cabeça, que são coisas que obviamente a medicação ajuda a aliviar, mas que mesmo as pessoas que não tomam a medicação, aquilo acaba por passar algum tempo. Exato. E muitas vezes, algumas destes tratamentos, aquilo que dizem é: esta pessoa teve dor de cabeça, eu dei-lhe esta coisa ou fiz-lhe esta intervenção e no final ela deixou de ter dor de cabeça. Portanto, esta coisa que eu lhe dei é eficaz. Quando, na verdade, quer tivesse dado ou quer não tivesse dado, aquilo teria passado na mesma. O que depois é preciso, se quiser fazer isto, é provar que aquilo passou mais rápido, que preveniu que tivesse outras complicações de saúde, ou, eventualmente, e a forma mais simples é dizer que se não tivesse dado aquilo, aquele tipo de tratamento, aquela ampola, seja aquilo que for, aquilo não ia ter efeitos a seguir. Portanto, isto é aquilo que distingue a psicologia, a psiquiatria, a enfermagem, outros tipos de práticas científicas de práticas não científicas. É que nós baseamos a nossa intervenção em estudos que nos dizem isso e que nos vão dizendo isto tem eficácia, isto não tem eficácia, e vamos mudando as coisas ao longo do tempo. Portanto, os psicólogos e outros investigadores que se dedicam a este tipo de investigação tentam ao máximo criticar construtivamente o conhecimento que vai sendo construído ao longo do tempo. Portanto, nós não aceitamos simplesmente os resultados e vamos tentando construir novas hipóteses e tentando desenvolver novos tratamentos que sejam mais adequados. Por duas razões. Para que seja fiável. E o que é que isto quer dizer? Para que pessoas diferentes consigam aplicar o mesmo tratamento de uma forma que tenha os resultados equivalentes e que para que possa ainda ser mais refinado e sólido, portanto, para que possamos gradualmente fazer com que seja ainda mais preciso e que tenha ainda mais resultados. As práticas sem evidência, por contrapartida, não são uma coisa que aparece de uma área em concreto, também para fazer esta distinção. Podem ter muitos nomes, muitos aspectos diferentes, geralmente nomes muito complicados e que aparentemente são científicos, e são terapias que fazem promessas muito ambiciosas de ter o potencial de ajudar pessoas a aliviar o seu sofrimento, a mudar a vida, a alcançar os seus objetivos, entre outras coisas, mas tudo é sempre feito sem prova de que conseguem de facto fazê-lo. Muitas vezes usam testemunhos de outras pessoas como prova, mas como eu já referi aqui, isso nunca pode ser uma prova científica e de confiança, pelas várias razões, que depois já aprofundaremos um bocadinho mais, mas que já detalhei um bocadinho. Como dissemos há pouco, até podemos pensar que mal não farão, mas de facto estas práticas podem ser prejudiciais para as pessoas e é importante sublinhar algumas das coisas que já tentei introduzir anteriormente. Primeiro, porque são muito incertas, podem contribuir para manter ou até piorar o sofrimento da pessoa que as procura. Muitas vezes são práticas subjetivas, que são ajustadas arbitrariamente à pessoa que está ali à frente, até para agradar. Depois, porque induzem uma falsa esperança de melhoria e fazem a pessoa gastar o seu dinheiro em algo que pode não estar verdadeiramente a ajudá-la, e podem ser uma má experiência e afastar a pessoa dos verdadeiros cuidados de saúde mental que possa estar a necessitar naquela fase mais complicada da vida, aumentando a sua resistência a procurar ajuda no futuro. Portanto, este acho que é o aspecto principal através da qual as práticas sem evidência podem causar dano, é porque adiam a procura de ajuda adequada e o agravamento da condição pode tornar futuras intervenções menos eficazes ou a perturbação em si mesma mais resistente. Passamos então agora a falar com o Rodrigo e pegar um bocadinho aqui nesta questão então da evidência científica, algo que vocês estão aqui a focar muito, e isso de facto será mais fácil para vocês que têm formação superior e formação nesta área e conseguem estar mais sensibilizados para isso. Mas gostava que nos explicassem, neste caso o Rodrigo, como é que quem não tem este tipo de conhecimento consegue saber o que é de confiança e o que é que não é, como é que conseguimos fazer esta distinção? Uhum. Como já aqui foi dito, será sempre aconselhável procurar um técnico de saúde mental que esteja integrado numa instituição de saúde pública, num hospital, num centro de saúde, uma unidade de saúde, um centro de reabilitação ou outra instituição deste tipo, pois é neste tipo de instituições que as pessoas com formação superior adequada exercem a sua prática. No entanto, se a pessoa tiver alguma dúvida, poderá sempre pedir mais informações ao técnico sobre a sua forma de trabalho. Por exemplo, na psicologia isto é especialmente importante porque, como nós falámos aqui há uns programas atrás, os psicólogos podem ter maneiras um bocadinho diferentes de trabalhar em função do seu quadro teórico de base, ou seja, da teoria que eles vão seguir para compreender o comportamento das pessoas e a razão do pedido. E por isso pode ser útil falar com o técnico de antemão para perceber como é que é o trabalho e que tipo de coisas é que pode esperar. Depois, outra opção poderá sempre ser de utilizar a internet e fazer uma busca pelas terapêuticas mais utilizadas para determinados problemas de saúde mental. Isto para ajudar a perceber um bocadinho quais é que elas são, em que é que consistem e qual é que é a sua eficácia. Quando nós fazemos isto, quando procuramos na internet, é especialmente importante ter como referência entidades que sejam confiáveis. Não é, do site do, sim, porque, do Chico, sim, essa das quantas. Sim, exatamente, porque a internet tem um bocadinho esta contrapartida, que tem tudo. Tem muita informação, mas nem toda a informação que está na internet é informação factual e é informação útil. Pelo contrário, às vezes encontramos muita coisa alarmista, há até aquela piada da pessoa que tem uma dor de cabeça e vai procurar ao Google qual será a solução e descobre que tem um tumor no cérebro. É um bocadinho isto. Alguns exemplos do que é que, sim, para, é que para falar confiar. Alguns exemplos, voltando aqui à conversa, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, será sempre um recurso de confiança. A Ordem dos Psicólogos, já no caso nacional, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, o Ministério da Saúde e assim. Então, quando temos falado de instituições credibilizadas. Exatamente, assim. Exatamente. E acima de tudo, instituições que estejam ligadas a determinadas profissões da saúde, pronto, dos cuidados de saúde, claro. Profissões que estejam ligadas à ciência. Para além do mais, pode também ser importante discutir estas informações que as pessoas encontrarem com os técnicos de saúde e ver qual é que é a opinião que os técnicos têm acerca da situação na qual a pessoa se encontra ou da informação com que se deparou. Por último, não é que isto seja uma regra geral, mas como já aqui foi dito, as terapias sem evidência científica podem, e enfatizo aqui o podem, usar os nomes mais técnicos ou mais elaborados como prefixos ou sufixos para passar uma ideia de sofisticação e de ciência. Pronto, aquilo que o Dr. Daniel teve a dizer há pouco. Alguns exemplos são os termos, por exemplo, o neuro, o quântico, o bio, o cognitivo, a programação ou reprogramação, a ressignificação, a estimulação. E nós até podemos fazer aqui uma pequena brincadeira. Eu, se calhar, até posso perguntar à Marina, destes três tratamentos que eu lhe vou apresentar, qual deles é que... Eu poderia ter ido à internet primeiro. Exatamente, eu poderia ter ido. Mas destes três tratamentos que eu lhe vou apresentar, qual deles é que lhe parece que não é real? Pense em três tratamentos. A estimulação cognitiva, o biofeedback ou a neuroprogramação. Assim, à primeira vista, será que são os três a mesma coisa? Será que nenhum deles é real? Será que todos são... Sei lá, o biofeedback, se ganhar, deve estar completamente enganada. Ok. Não. A resposta certa, portanto, o tratamento que não é um verdadeiro tratamento, é a neuroprogramação. Estava aqui a resposta, mas sim, eu não quis ver. Sim. Não. Pronto, vale ver no guião. Foi bom não ter dito a resposta, porque também serviu para os nossos ouvintes lá em casa, mas nós inventámos este termo para este pequeno exercício, esta pequena piada, para mostrar como pode ser fácil criar aqui um nome que parece igual. Neuroprogramação parece-me uma coisa que até seria aceitável. Sim. E este é que é o problema, é que depois pegam em dois nomes, em neuro e em programação, e junta-se arbitrariamente isto e parece uma coisa científica. Exatamente. Parece uma coisa... E não é que as pessoas tenham que saber à partida o que é e o que é que não é científico, não? Mas à partida, a forma como o nome se apresenta pode influenciar a pessoa a achar que aquilo de facto é uma coisa, claro, que não o é. Pronto. E para os nossos ouvintes lá em casa, só para terem uma ideia, quando nós falamos em estimulação cognitiva, que foi o primeiro tratamento que eu falei, é uma atividade de reabilitação, portanto, no qual se procura estimular as capacidades cognitivas da pessoa, a memória, o cálculo, a linguagem. Geralmente utiliza-se para ajudar as pessoas que passaram por uma situação onde houve uma lesão cerebral, com sequelas que são reversíveis, seja totalmente ou seja só parcialmente. Por exemplo, alguém que tem um AVC e faz a estimulação cognitiva para tentar reabilitar as competências que ficaram afetadas. Já o biofeedback, que era aquele que a Marina tinha identificado, é um tratamento no qual, com a ajuda de máquinas específicas, a pessoa pode aprender a ganhar mais controle sobre certas funções fisiológicas, por exemplo, o batimento do coração. Mas como podem ver, o nome neuroprogramação não parece assim tão estranho ao lado destes dois. E, portanto, é por isso que é muito importante terem atenção que este tipo de pistas podem ou não indiciar que nós estamos perante uma prática que não sabemos se será útil ou não para ajudar alguém. Sempre que nós estivermos na dúvida, o melhor a fazer é sempre ir procurar um técnico de saúde e médico de família, ou assim expor-lhe a situação, saber qual será o parecer da pessoa. Então, na sua opinião, devemos, portanto, evitar a todo o custo estas práticas se tivermos com dificuldades psicológicas, ou qual é a posição que podemos assumir? Bem, nós devemos sempre procurar recorrer aos cuidados de saúde adequados em primeiro lugar, e só depois, se for necessário, explorar qualquer outras opções que achemos que possam continuar a fazer sentido. Por exemplo, pode haver algumas práticas sem evidência que aparecem em contextos ligados à espiritualidade, o que não significa que a espiritualidade seja, por si só, uma coisa negativa para a nossa saúde mental. E isto é falso. Os estudos mostram que a espiritualidade é uma coisa positiva para nós. Pronto. Se fizer sentido à pessoa ter algum contacto com alguma atividade ligada à área da espiritualidade, por exemplo, a pessoa poderá fazê-lo. Mas lembrando-se sempre que esta atividade nunca será um substituto para os verdadeiros cuidados de saúde que os técnicos, como os médicos de família, os psicólogos, os enfermeiros, os psiquiatras, ou como as outras profissões também ligadas à saúde, os psicomotricistas, assistentes sociais, etc., lhes podem oferecer. Sim, queria só aqui acrescentar também em relação a isto, que é importante em relação a esta questão da espiritualidade, que a espiritualidade é uma dimensão muito importante para uma parte muito significativa da população. E nós não queremos de todo dizer que a espiritualidade não é qualquer coisa que ajuda uma pessoa a procurar sentido para a sua vida, a procurar orientação em relação àquilo que deve fazer, à forma como deve agir com os outros, sem dúvida nenhuma que é uma coisa que é importante e que nós promovemos também. Um bom técnico de saúde mental deverá também integrar a espiritualidade da pessoa no tratamento que está a oferecer, no sentido de motivar a pessoa a procurar essa dimensão da sua vida e a procurar eventualmente união com os outros através da espiritualidade. Nós estamos de toda a pôr aqui em causa isto, e também não podemos pôr em causa que uma pessoa que tenha uma crise existencial em relação ao seu propósito, ao propósito da sua vida, que possa procurar respostas junto à espiritualidade. Estamos a falar em situações em que há perturbações psicológicas clínicas, quando uma pessoa está clinicamente deprimida, quando uma pessoa tem uma perturbação de ansiedade, quando uma pessoa sofre de esquizofrenia. Isso é completamente diferente de procurar espontaneamente e genuinamente algum sentido para a vida através da espiritualidade ou de outra coisa qualquer. Portanto, não é de todo isso que estamos a falar. Estamos a falar na intromissão aqui não é da espiritualidade, na intromissão da religião na saúde mental e na doença mental em particular. Aí é que é importante perceber que a espiritualidade é muito fundamental para certas dimensões da vida, mas não é um tratamento para a depressão, não é um tratamento para a esquizofrenia, por exemplo. Esta é que é a distinção que queremos fazer, sublinhando que respeitamos inteiramente a espiritualidade das pessoas que nos procuram e que essa é uma dimensão fundamental de qualquer ser humano. Mesmo os que não são espirituais, a não espiritualidade é uma dimensão importante para aquela pessoa. Muito bem, Rodrigo, então, pegando aqui um bocadinho neste toda esta nossa conversa, poderá de facto haver pessoas lá em casa, por exemplo, que nos estejam aqui a ouvir e que tenham vivido na pele uma experiência positiva com estas práticas. Como é que nós podemos falar sobre isso? Isso será um sinal de que elas não são confiáveis? Como é que a gente pode falar aqui um bocadinho sobre as experiências que as pessoas possam ter tido? A primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que se alguém teve uma boa experiência, nós ficamos muito satisfeitos por saber que a pessoa teve um bom resultado, claro. Mas nem por isso nós deixamos de ficar preocupados com as pessoas que não obtêm o mesmo tipo de resultado. O facto de alguém ter tido uma boa experiência não quer dizer que, de facto, isso seja extrapolável. Exatamente. Assim. Há pouco nós falávamos aqui na ideia de apresentar testemunhos e no facto como isso pode não contar como prova. Claro. Ou seja, não é por nós sabermos alguém que passou por aquela situação e que, de facto, teve uma melhoria que aquilo é necessariamente uma coisa de confiança. E, provavelmente, se calhar as pessoas que nos ouvem lá em casa podem ficar confusas com isto que eu estou a dizer e podem perguntar-se, mas como assim? Isto não conta. Então, mas se alguém passou por isto e melhorou, só mostra que isto é uma coisa que funciona. E eu aqui tenho que contrapor dizendo que este tipo de provas tem o problema de nos levantar sempre muitas dúvidas, como até que ponto é que nós sabemos que se foi mesmo por causa daquela terapêutica sem evidências que o problema foi resolvido. Nós só podemos saber isto em estudos muito controlados que implicam mais do que apenas os testemunhos. Há pouco o Daniel falava-me aqui acerca disso. Até que ponto é que o testemunho é verdadeiro e nós não estamos perante uma campanha de marketing disfarçado? Até que ponto é que esse caso não foi só um caso excepcional? Imagine-se que apenas uma em cada 100 mil ou 1 milhão de pessoas é que melhoram, e nós só podemos ter a certeza disto quando fazemos um estudo mais rigoroso. Agora, peço desculpa de interromper, mas faz-me lembrar, mesmo noutras áreas da saúde, que alguém que se curou, por exemplo, de um cancro com uma situação qualquer completamente fora das terapêuticas normais. Sim. Portanto, é um bocadinho esse o exemplo, né? Às vezes acontece esse dito milagre, digamos assim, mas não há uma prova científica de que, de facto, ou uma explicação, se calhar até científica, porque é que isso aconteceu, não é? E no fundo não há uma explicação científica porque é que isso aconteceu, nem há nada que prove que foi efetivamente aquele tratamento que o fez. E voltando um bocadinho à mesma questão, nem sequer sabemos se simplesmente com o passar do tempo a pessoa não teria ficado melhor. Pois, e por acaso, às vezes o próprio organismo pode de alguma forma... Ser. Exatamente. A questão é essa, é que não há, por vezes não há explicação científica porque é que aconteceu, e o facto de não haver explicação científica tem logo de ser evidência de que aquele tratamento funciona. E não é necessariamente não é assim. Necessariamente. Há sempre outros fatores envolvidos e portanto o que é importante provar é que aquela coisa em particular, se não estivesse presente, que aquele resultado não teria ocorrido. E também muito importante, já que nós falamos aqui de terapêuticas, é uma última questão que eu gostaria de deixar, é até que ponto é que a pessoa não melhorou por ter a sensação que o que lhe estão a oferecer vai ajudá-la. E isto, para quem não estará familiarizado com isto existe. E é uma coisa que nós psicólogos e cientistas sociais chamamos de efeito placebo. Ou seja, isto acontece quando alguém apresenta melhorias, ou lhe ser dado um tratamento, que nós sabemos de antemão que não tem qualquer efeito terapêutico, mas que a pessoa apresenta, pronto, resultados positivos. Nos estudos de medicina, por exemplo, pode ter a forma de um comprimido de açúcar. Na psicologia ou na psicoterapia pode ser uma forma propositadamente falsa de terapia psicológica. E de facto pode haver melhorias, através dessa suscetibilidade da própria pessoa a melhorar, digamos assim, um bocadinho isso. Não? Geralmente não se mantém, a maior pode parte ser das uma vezes. Coisa só mais é momentânea. Uma coisa temporária. Muito bem, obrigada então mais uma vez por trazerem mais um tema, e neste caso este tema sobre aqui as terapias um bocadinho alternativas e este confronto, entre aspas, com a psicologia e com a psiquiatria. E gostaria então de vos perguntar se querem acrescentar mais alguma coisa, se querem deixar alguma mensagem final. Várias coisas. Queremos, como já vai sendo habitual, agradecer-vos a oportunidade de estarmos aqui a conversar sobre vários temas ligados à saúde mental. É muito útil para nós poder fazê-lo, para dar a conhecer o nosso trabalho às pessoas daqui da região de Évora e para também poder passar informação adequada a respeito destes temas de saúde mental que são tão importantes. Para as pessoas lá em casa que não nos conhecem, a Meta Alentejo é uma IPSS que está sediada em Évora e que dá resposta a pessoas com problemas de saúde mental e os seus familiares. Nós estamos localizados na Avenida Infante do Henrique, em Évora, que fica ao lado do parque de estacionamento do Hospital do Patrocínio. Temos neste momento várias iniciativas e serviços ligados à saúde mental, para além deste programa de rádio que nós fazemos todos os meses aqui convosco. às terceiras, quartas-feiras de cada mês, ou seja, na próxima quarta-feira, nós realizamos os diálogos sobre saúde mental, um evento que está aberto a todos os interessados para conversar sobre temas de saúde mental. O tema do próximo programa vai ser a promoção da saúde mental e, portanto, estão todos convidados a encontrar-se connosco no próximo dia 19, às 6 horas. Gostávamos também de voltar a frisar que, para aqueles que são cuidadores de pessoas com problemas de saúde mental, a Meta Alentejo tem, neste momento, um grupo de suporte para cuidadores, familiares e amigos de pessoas com problemas de saúde mental, que é totalmente gratuito e no qual as pessoas podem participar. Este grupo é aberto e, portanto, podem recorrer a ele sempre que necessitarem. As sessões são dinamizadas em grupo por mim, que sou psicólogo da associação, e neste momento estão a decorrer de 3 em 3 semanas, sendo que a próxima sessão irá decorrer ainda numa data a anunciar. Outra iniciativa que a Meta Alentejo irá lançar em breve são os grupos terapêuticos para a depressão. Estes grupos destinam-se a todas as pessoas que estiverem clinicamente deprimidas, pelo que se ultimamente alguns dos nossos ouvintes tiver sentido algum sintoma de depressão, nomeadamente sentir-se em baixo a maior parte do tempo, sentir que não tem energia, perda de apetite, dificuldades em dormir, pode ser uma boa forma de realizar um acompanhamento psicológico que pode ajudar a aliviá-la. Relembro também que a depressão é um problema de saúde mental que pode ter impacto em vários aspectos da vida da pessoa e que o seu tratamento não é feito unicamente com medicação. Os estudos mostram-nos que ela pode ser gerida com acompanhamento psicológico e, em alguns casos, com um pequeno número de sessões, geralmente entre 8 a 12. Todos os interessados podem sempre dirigir-se à nossa sede para pedir mais informações, nomeadamente às segundas-feiras de manhã, entre as 10 e as 13 horas. Ou então contactando-nos pelo telefone, no número 266-092-141 ou através do e-mail geral@metalentejo.pt. Muito obrigada, então, pela vossa presença. Terminamos, então, por aqui o nosso programa Saúde Mental Sem Tabus, feito em parceria com a Associação Meta Alentejo. Hoje falámos sobre terapias alternativas e saúde mental. Contámos com a presença do Dr. Daniel Guerra, psicólogo e presidente da Meta Alentejo, e também do Dr. Rodrigo Pires, que é psicólogo nesta mesma associação. Muito boa tarde. Saúde Mental Sem Tabus. As problemáticas da saúde mental. Discutidas e abordadas de uma forma simples, clara e acessível. Aqui na sua rádio. Saúde Mental Sem Tabus. Um programa de responsabilidade da Meta Alentejo, Associação para o Bem-Estar Psicossocial da Comunidade, em parceria com a RTA. Saúde Mental Sem Tabus. À segunda quarta-feira de cada mês, depois das 16 horas, na RTA. Rádio Telefonia do Alentejo.